Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor. Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome, e a mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar. O rico acorda tarde, já começa a rezingar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Trabalhou. Pra pôr.